Taxa autorizada no 648, parte principal Índia, ponto de espera na 011-8195, ajuste no 014. Alterna 133, decimal 25. 25133-25, volo 556. Sim, mais de 1-1-9-8, considera aos 3-5. Gente, transfere seu controle, obrigado, bom trabalho. Controle, boa tarde, Patango Oscar, Oscar Bravo. A Patango Oscar, Oscar Bravo, boa tarde, mantenha as posições iguais, corredor Axé, 1-1-10. Posições iguais, posições, corredor Axé, Oscar Bravo. Patango Oscar, Oscar Bravo, informa o tráfego no corredor Axé, mantendo o nome pé, na sua posição de 11 horas, 5 milhas, a Paraça 34. Controle, Xené 63, 56, estabilizado, X-Ray, 19. Xené 63, 56, completando o procedimento de Torre 118, 95. 895, uma torre, Xené 63, 56, obrigado. Azul 373, informa o tráfego 2 horas 7 milhas, rumo ao oeste, mantendo 1 mil pés. A Paraça 34, não irá interferir na sua aproximação. Entra para 2 mil pés. Ajuste na 0-3, localizar final do procedimento do evento que foi da pistão, na 0 e posso avisar. Gente, reportarei, 2773. 1-0-9, de pouso, pistão na 0, centro, 1-2-0, com 1-0. Pouso autorizado, pistão na 0, chanel 635. Então, o Kilo Quebec Serra, decolado 3-2. Chama o controle em 119-8. 19-8, graças. Peguei para passar o Kilo Quebec Serra. Batendo o Kilo Quebec Serra, em condições visuais, corredor Axé, o número 3. É só os 40 bar. Autorizaria 2-1-5 direto Siri? Autorizado, 2-1-5 direto Siri. Graças. Chegou 1-9-4-8, mantenha o ponto de espera. Fox, Fox, seguinte, livre, 1-1-5, rapaz, papel, visual com campo, ajuste padrão. Reporta a rotatória, visual com campo, padrão, Fox, Fox. Com 3-2-9-0, confirme o controle. Atingimos 0-8-0. Gente, desça para nível de voo 050. 0504? Porta aérea 2584, canoa 2584, seguinte. Minuto 4. Patango Romeu, Tango Voo, autorizado direto destino, mantendo inicialmente 1 mil pés. Com 3290, desça para 2 mil pés, sem restrições, ajuste padrão, autorizado final para o procedimento pela EFA que foi da pistão na 0, reporte habilitado. Para 2 mil pés, com 1013, reportará para a pista da EFA que foi da pistão na 0. Portão 8, aguarda o pushback acionamento. Tá, desculpa. Torre, muito boa tarde. Azul 2772. 2773. Azul 2773. Avistado, continua a aproximação agora no pista livre, que é legal, 0.3. E aí, Matheus, aguarda. Rolo 624, senhora. Pronto. Posição marcador externo. Só que pode estar adequando com o número 2, autoriza a curva à direita devido à banda de pássaro da esquerda, foco. Azul vara à direita. Foco. Azul 2773, salvo o tráfego, tipo 428 Alfa, ala 6, número 1500 pés, isso é esperar à direita, na fila número 7. Visual com o colega, prosseguindo. Prosseguindo, 2 vai ser o pássaro, o pau de 190, na fila 7. Azul 9696, escuta. Mais escuta. Sinto o Boeing da Gol passar entre a guarda, puxa back autorizado, chama a taxa. Fazer passagem do Gol, retaguarda, livre e puxa acionamento, chama a taxa, 9696. O 9696, o portão 09, aeronave da companhia já solicitou puxa também. Tem condições de fazer simultâneo? Afirmativo, simultâneo com o gate 9. Sim, 1502, na escuta. Após acende para o 035, cordão com controle. Controle 119.8, acima 5445. Confirma a solicitação? 5445. 5455, que vai ser em condições visuais. Quatro AB 04, estacionamento táxi 14, 118095. Olha agora. 4-3, linha direita, solo, 1-2-1-1. Livrando, observando a Bianca, 1-2-1-1. Passa a Alfa Tchali em estacionamento, no 4-4. Salvador, boa tarde, voo 2067. Peixe, voo 2067, mantém o ponto espera. Ok. 1648, 3 horas decolagem no 0, vento 120 graus, 1119. Solicitar decolagem na 1-0, voo 0, complexão, procedimento LS 78, chame torre 118, decimal 95. 1696, está autorizado, parte principal Índia, ponto de espera da 10, chama 11895, ajuste 1013. Só para ver novamente. 4, Índia, ponto de espera Gomes, 118.95. 113, 113. Sim, entendi. Azul 5021, parte principal, Inter, com o número 2, pode ser da 10, quando lá, 1185, ajuste 1013. terceira esquerda na base. Cujo 080 direto, decola da 17, curva direita, na arbora. Controle 1198, aciona 5171. Da foto primeira curva direita, parte pra ver. Foi 1185, Fox. Opa, era 01, foi o senhor. Opa, era 01, ciente condições visuais no meu pé direto rotatório, ajuste padrão. Sim, Avianca, passarei até a guarda, se estiver catalisado, chama ataque. Após Avianca, está ali, igual, 4-5-4. 067, ele mantém a cabeça. O tráfego da companhia vai ser como número 1 no polo. Espero que o possível ingresso na Índia para liberar os suspeitos. Já estou no circuito, chame torre 118, decimal 95. 2195. Nós falamos 201. Força Aérea 01, 2 ou 9? Força Aérea 01, possível confirmações com o direto no caixa militar? Estação subir direto para o ponto do caixa militar. Tem Força Aérea 01, reportando o contato militar, o que é legal, mas é uma 3. Força Aérea 01, contato militar, 001. 1067, a 3 é a decolagem 1-0, tanto 1-2-0, grau 1-1-9. Deixa o 1996, mantenha o ponto de espera. Essa partida vai ter que ser dada com o motor virado, ok? Confirmando, vai parar, vai interferir com a Juliette, é isso? Não, negativo, vou parar atrás da Juliette. Atrás da Juliette, com a cauda na parte 13. Afirmativo. Ok, sim. Mantenha a posição no pátio 4 agora para a decolagem. Força Aérea 01, autorizado pouso, pistão 1-0, já avistado. Vento no 30 graus, 1-0 mais. Pouso, pistão 1-0, Força Aérea 01. Brasília autorizado, 360, peso 17, decola da 1-0, curva direita. Arbora, eleva, 1198, aciona, 5-4-5-2. Autoridade 360 para Brasília, vamos esperando o voo 17, decola da pista 10, da direita, arbora, eleva. O 360 1198, aciona, 5-4-5-2, o voo 18, 5-4-5-2, transforme. Força Aérea 2584, estacionamento. Livre da 584, chama ataque. Ataque. 867, estacionamento correto, chama puxa. Pode ser ataque. na época do Altaçaco, chamamos? Já estamos no relacionamento com 03, chama para fora tarde, não pode ser. Ciente, 06, estamos lá do relacionamento, chama para tarde. Puxando o pé de entrada. 07, não. Pistão 0, gerente 1, 20 graus, 1, 9, 0, 0, 1. Alfa Charlie Ninja, estamos no táxi no Pet 4, no Porta Norte, para o ingresso. Agora está no ingresso nacional, na mensagem de comissão. Alfa Charlie Ninja, autorizado o táxi no Pet 4, na Paz Oscar, reporta na Oscar. Ajuste 1013. Sente, pelo Pátio Índio, 1454. Isso, segundo sequência no Pátio Militar. Gerente 9, Vitória, 44. Autorizado Vitória, 340, perdido 44, decola da 10, curva direita. Gael, letra, Zete. Controle 198, 4, 5, 0. Cena 5443. Claro, vai dar bem. Perfeita, a porta leva controle 198, 5443, responde a cena 2. Agora, tinha puxa. Vai chegar a Oscar, o outro menor do mundo, no jogo das 8 e 9, e porta fora do céu, o Alfa de Alíndia. A portaria está fora do solo, na torre 90, do colando direto, subindo para 1000 pés. Tem só a Charlie Ninja, lado ao 54, agora 300 de comunicações. Charlie Ninja. Pronto. Pronto para... 3 2 1 6 pronto. Fortaleza 370, autorizado, peso 19, escala da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição frente, controle 1-1-1-9-8, aciona 5-5-5. A cooperação. Agiu 9696, todos os decoragem 1-0, já estamos 2-0 graus com 1-0-9, forma tráfego à esquerda, 510, na prova de Brasil. 067, está no centro Recife, 125, décima 1, alterna, 133, décima 25. Salvador, bom dia, Azul, 9696, passando 1300. Azul 9696, contato radar, submantenha 340 via Arbor. 340 via Arbor, Azul. Controle Salvador, boa tarde, dono 396, centro da Lima. Vamos 396, boa tarde. Viu chegada mar e desça para nível de voo 060, ajuste padrão. 0, via mar 060, ajuste padrão, 1396. Vida quase 1-0, último número grau, segundo número 2. Contato radar, submantenha 340, saída da EL. Subindo para o 340, saída da EL, azul 5021. Azul 5021, após 2000, autorizar direto, Lisa. Rio direto Lida, 1502. Angosta, Juliette X-Ray, por gentileza, troque código transponder para 0228. Azul 9696, autoriza direto Eletro. Eletro, obrigado, Azul 9696. Novo voo 1867, posição 0228. Noite, 1702, autorizado. Autorizado, para trás. Estimando uma ação 1815, Alfa Charlie. Pronto. Espera. Espera. O arco do Betafox e mantém a cabeçada no 7. Costa Lima, autorização Aracaju. Azul 9134, o horário do plano. Desculpa, é outro número do Quando lá chama 11895, ajuste 1013. Vai até o hotel, quando lá 295. Corre, o Xanero 6213. O Xanero 6213, não pode esperar, pessoal. A gente está aguardando alguma aeronave que vai pousar? Negativo, estamos aprendendo aqui do Fosco Lugarou, mas ele não pode habilitar para iniciar, né? Já no táxi. Ah, ok, sim. Chamei a minha 213 ali de decolagem, no Jota? Afirma. Sim, vai ali de decolagem no Jota. Jota 120, para o 119, segura. Ok, vai ingressar, alinhar e decolar sem parada. 2790 para copiar a autorização, lençóis. 2790, lençóis autorizado, 200, direto da escola da pista 10, primeira curva esquerda na saída Momo Vassap. Controle 119, decimal 8, aciona, aguarda para o transponder, pode cotejar. Hoje. 200, direto, Momo Vassap, 198, aguardando o transponder, 2790. Responder 5474 e um move ataque confirmando. Correto, chama pushback para mim. 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 28 decimal 0, obrigado, bom dia, Azul. Hã? Delta decimal 06, chama o controle em 119, decimal 8. Controle 198, Xenero 6213, boa. Silêncio, foi da pistão, não zero, responsabilizado. 2.600, contato radar, tudo mantenha 360, saída da EL. Saída 360, após 2.000, pode voar direto, líder? Autoridade, direto, líder, Xanel 6213. Gente, voando direto, Leda, o Xanero 6213. Apatão Golfo, Juliette X-Way, solicita descida até a linha. Apatão Golfo, Juliette X-Way, livre descida para o número 500, ajuste padrão. Prática. Apatão Eco Delta Foxtrot, contato radar, fuzil mantenha 080, sai da árvore. Confirmação 080, sai da árvore, vai pro controle. 4, solicita pushback acionamento. 3283, informo que duas aeronaves estão pushback agora, são o número 3. Força aérea 0 no contato. Está com 25 pontos, eu tenho a BH com 4 autonomia. Vou virar pra ouvir? 29, vai gente. Dá-se até o hotel Cozumar 1185, ajuste a 0 no 3. Hotel 1185. Boa tarde. Boa tarde, vamos ver. Oscar Juliette X-Ray para ingresso no circuito Chame Torre, 118.95. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, bom curso. Oi, Salvador, muito boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, seu Juliette, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos lá no final do nosso site, reporte na rotatória. Reporte na rotatória, autorizado o final da Almontec. Boa tarde, seu Juliette, boa tarde. 3.16, sobre a informação, tem duas análises para a pista de espera, mais uma vai puxar, e isso vai ser o número 4 que pode esperar. Vai demorar para a área com live devido às forças aéreas 01 que isso ataque agora, e tem a dobra de separação. 1.0895. Tem condições de interceptar o curso localizador na proa 040? Afirmativo, quero então 0 com 0. Tem a sua parte estabilizada. Prato. 0 com 1, céu. Acessar o 0, autorizado ingresso 97, taxi AG pista. Posição 1-0, taxi AG pista, reporta na cabeceira, pronto. Gente, taxi para a pista, posição 0-0. Tá, já informado, então, parece que tem um... Foi inicialmente árvore, informa o teto nessa posição 2 horas 7 milhas, rumo ao nordeste, passando 3.500 pés para 2.000 pés, Boeing 737. nosso serviço, voo 396. Voo 396, complete final de procedimento, chame torre 118, decimal 95. 95, obrigado. É para Bruno. Chimano 396, continua a aproximação, reporta baixado, trabalho marcado externo, que negar 10 no 3. Reporta no externo, voo 396. Ponto, deixa para o vídeo, voo 050, ajuste padrão. Positivo, na ponte 050, ajuste padrão. Voo 1255. Que data e constelação é o jogo 2? Deixa eu só mais uma, meu telegrama de colégio 10, foi um plano 30 graus, 1111. Chame 6213, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125, 1, alterna 133, 25, chame 6213. Tango Eco, Delta Foxtrot, informe tráfego 2 horas 15 milhas, fazendo sobrevoo sobre a ilha de Taparica, passando 060 para 105. Controle 1198, aciona padrão, que o homem é Oscar 0123. Colada 013, chama o controle 119 do Spaú, bom voo. É, 198, grato com o serviço. O que é o problema? 02, Cid. Controle conjunto, 1185 para mensagem. Direita via Índia, ponto de espera da 01-1895, ajuste 1013. 2.3, com o táxi, vindo comigo 03. Faltamos a metade, pode 5, a próxima na parte de paralelo, que eu vou me olhar. 1.3, a B. 1.3. 3, 3, 6, parte principal Índia, ponto de espera da 0-1895, ajuste 1013. Chanel 6141, boa tarde. Via Cegada Blanca, deixa para a nível de voo 060. Ajuste padrão. Via Blanca 060, ajuste padrão. Patrulha, Watt Delta Fox. Faça o estimado de pouso lá na área 1-5-5. 1-5-5, tem de graça. Próximo. Sete ele mantém, cabeça do lançado. Aí mantém nós, 67. 3396. No sol 17, livre direita, chama sol 1211. 21, 1936. Eu vou colar de 17, que é o meu ótimo. Estou autorizado, vento 1200-009. Bono 867. Prazer? Mantenha a cabeça, eu vou 1867. Decolagem 1-0-0-1-3-0-0-0-0-0. Esse decolagem, Romeo Oscar, decolada zona 8, chama controle em 1-1-9-2-8. 19-8, Romeo Oscar. Força aérea 2584, ali mantém cabeceira no zero. Tomador, muito boa tarde, o papadão do Ronaldo. Verás? Assim, modulo controle. Quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar. Batango, Silvio Romeu Oscar, matéria sem condições visuais, o número 3 da corredora cheia, reporta na lateral da barra, e o quanto possível estimado de pouso. Lateral condições visuais, o número 3, corredora cheia, reporta na lateral da barra, o estimado de pouso. Número 50, copiado, Silvio Romeu Oscar. Batango, Silvio Romeu Oscar, deve ser pouco, confirme a prioridade oficial. Foi já assistindo o Eco Delta Fox. Controle Salvador, boa tarde, gol 1867, decolado na árvore, Elef. 1867, consegue rodar, 3430, CW, Elef. 3430, árvore, Elef. Já autoriza direto para direto de Elef. Preciso sair do gol 1867. Mas é por exemplo. O CR01 chama Centro Recife na frequência 128 decima 8. Recife 288, foi CR01. Livre decolagem da 10, vento no 2, 0 graus, 1, 2 é nóis. Livre decolagem 2, 5, 4. Seu força aérea 0 no motor? Sim. 1, 2, 8, 8. 1, 2, 8, 8, a primária, a secundária 1, 2, 6, decimal 0, e caso negativo 1, 2, 5, 1. 7, 1, 2, 6, 0, 2, 5, 1, força aérea 0 no. Nova ali mantém, cabeceira no lugar. Ele mantém, cabeceira no lugar. Banda 54, decolve 21, chama controle 1-1-9, decimal 8, tem um bom voo e boa tarde. Decimal 8, boa tarde. Pronto, prossiga. Prossiga, se conquista nível de voo 180, sai conforme rota do plano de voo, direto a Lefa, direto ao Golfo, direto a Vitória da Conquista. A subida será Águas, transição é Lefa, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10, código 5476 e o controle 119.8. Acima então, 80 autorizado com a hora do plano, é para 10 curva direita, perfil Árvore, Lefa, outro lado depois do CT Conquista. 5476 transponder e 198 controle saída, 432262. Correção para o chegamento. Que assim faremos, eu não sei como é que está hoje o transfer aí no Corredeste. Queríamos fazer um paralelo para o transfer fazer, porque eu estaria bonito hoje, não sei se consigo fazer na ação com o controle. Vou tentar a coordenação, mas eu não garanto que o controle vai autorizar, tá ok? Quando eu vou tentar agora, já te passo a posição, tá ok, tá preso? Obrigado, 1.500 pés, que já tinha ido conseguir, tá ótimo, obrigado. Sim. André. Ele. Valeu, André. Valeu, ele. Alô, pode ser acionamento ao 27, Maria. 27, 90, confirmando posição, estado mais 3? Afirmo. 3, afirmo, para o táxi. Confirmo. Confirmando, volta para Santa Maria? 013, confirmo. Colégio de colégio, Lima, Terra, 9032, Zona Meia. Senhora, confirmo? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, ok. Taxa direita, via Índia, ponto de 02895, ajuste altímetro, 0013, 3283. Índia, 2950, 1093, ajuste 3283. Nossa, tem livre frequência? Quer dizer... Nova decola 24, controle 1, 19.8, bom voo, boa tarde. 9.8.4.8. Este Charlie, Terra Romeu. Confirme pessoas a bordo, tipo de equipamento e o código alocado. Sai Serra Romeu, Matheus 50 visuais, reporta a rotatória. O controle é gol 1255? Siga. Aparentemente normal o sinal do glide. Pede braço, voo no 255. Não por isso. 314-089, transfere. Primeira 9. Azul 4089. 5089, boa tarde, contato radar, estou para o 340, na saída da ESA. 340, 489. Nada. O 5, a fase da aproximação é Porto Simbra com trem checado, altímetro padrão 1013. 4 horas e meia de autonomia, alternando Aracas. Só confirma que é o tempo, gentileza? Oi. Tá bom, espera aí. 2, 3. 22. 22, tá ok, obrigada. Táxi autorizado via Patinga, ponto de espera 2895, ajuste altímetro 0013, um rumoroso 2710. Patinga, ponto de espera 2895, obrigado, mamãe. Olímpio 04, pronto para qual tempo? Olímpio 04, autorizado só Santa Maria, nível de voo 260, rota Upper 144, Serra Golf Romeo, Upper November 857, Papa Alfa Golf, e após sair conforme rota tipo, do plano de voo. A subida será a Dael, Leda e Deve, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5433 e o controle em 119.8. Contato radar, 1.370, saiu da bomba. 370, perfil da bomba, 3216. Pode ser o meu contribuição? Papapapatá, encerra o meu. Transa com isso na sua rota e na subida. A rota Upper Zulu 44, Serra Golf Romeo, Upper November 857, Papa Alfa Golf e a Posse conforme rota do plano de voo. E a subida da El, Leda, e após Leda, foi a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Poderia cotejar novamente por gentileza, Olimpo. Pede que o daqui um reporta para quem está fora. Vem que reporta lá para quem está fora de pronto para descer. Ou 1867, ela está para o Recife, na frequência 128, decimal 8. 288, a tela 260, por favor, 87. Nativo, voo 1867. Obrigado. Solicitar 3144, 2170. Da 3144, acionando a identificação autorizada a chegada Mari, décima TM 2050. 050, podemos voar, sabe? Também com a sua chegada da 3144. Até. Os voos visuais, também de Morro de São Paulo pra cá, vai ficar meio complicado se eu for realizar esse voo. Mas no futuro, assim, quando tiver menos movimento, a gente coordena e autoriza o senhor, tá ok? Sem problema, obrigado mesmo pela coordenação, a gente tem que saber que... Ainda está bem posicionado, não tem problema. Então vai deixar então o pushback, é reportar o partidão 2262. 2262, tem descido, Juliette, cada quilo, reporta cruzando 3.500 pés. Fala, Delta 3, 2, 1, 6, forma-se, está voando na proeta da posição Momo, para evitar uma formação aqui à esquerda da rota. Tem descido, Juliette, no meio, autorizado direto código. Direto código, código. Obrigada, Delta 3, 2, 1, 6. Fale para Romeu, voa na frente da rota fora. 283 ali mantém, cabeceira 1-0. Exato, ali é você, pista 1-0, certo? 3283. 255, Solo 230, chama o Solo 211, boa tarde. Corre, boa tarde, Azul 2790, não pode esperar da 1-0 pronto. Solo Salvador, boa tarde, voo no 255, livrou, na sua escuta. No 255, táxi autorizado de Alfa, chamando a Juliette. Alfa, se a Juliette, reportaremos. 255, táxi de Alfa, chamando a Juliette. Livre táxi pela Alfa, reportaremos a Alfa, Juliette, voo no 255. Chame o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. Visado via Fatinda, ponto de espera 3895, ajuste altímetro 1013. Fatinda, 1895, ponto de espera, obrigado. Bom fim de domingo. Mike, boa tarde. Confirma o horário do plano de voo? Mike, confirma Mike, e se o destino? Sim, eu vou verificar seu plano de participação. Segunda colagem está mantendo 500 pés, helicóptero. Estrevo, decolagem da 10, o vento no 40 graus, 1, 2, a nós, está 3, 2, 3. Ok, está sentindo, para escutar 3, 2, 2, 3, iniciando. Trem baixo travado, 61, vazão. Vale pista livre, 61, patrão. Aguardo pista livre. Via Juliette, portão 02, voo no 255. 31, ativara azul, 40 de março. Voo 489, estudo restrito, ônibus voo 190. 190, ônibus voo 489. Seu vento, no 61, patrão. 130 com uma dúzia, 12 nós, o Xanam 141, em livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, 130 com 12. Sobre o momento da parede, algum parte que se encontra, a pista que decola? Mais 30 segundos para essa planta. Salvador, Altan 3283, se escuta, decola na árvore elétrica, se escuta. Altan 3283, contato radar, suba para o nível de 1360, saiu da árvore elétrica. 360, mantendo o perfil, Altan 3283. 11-8. Vai aluno no PES ou 500 PES? 500 PES, ok, vou modificar aqui, via litoral sul. E só confirmando a frequência do controle, 119.8. Gente, vai confirmar o cotejamento correto, só o POV, por gentileza? 03, acionamento parte de decolagem agora com a 2895, bom voo, Mike, confirma. Após lida, mantendo 190, azul 409. Tráfego Salvador, boa tarde, azul 5073, formação Mike para Ilhéus. 5073, eu gosto de copo Ilhéus. Copiado, Chancel Romeu. Qualquer mudança na rota deve ser informada ao controle, correto? Afirmativo, fazer mais um sobrevoo afastado de 3.000 do setor norte, então está aqui marcando o sobrevoo. Você quer que eu faça direto com a torre, que daqui do sobrevoo, sigo para o porto, Chana. Afirmativo, ainda você está na área do controle, Salvador, pode ser o seu rotatório ou o transfero. Pode, né? Obrigado, eu sou escuta da mãe. 132, 16, chama Recife, 125, decimal 45. Sente, 132, 16, boa. Autorizado para 2 mil pés, o ajuste no zero no autorizado para o ILS, é estabilizado.